Namastê. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos. De cada um de vocês, queridos e queridas ouvintes, sintonizados ao vivo aqui na Rádio Esotérica FM, mais uma edição do programa Lux Esotérica, que traz para vocês de segunda a sexta-feira, às 21h, temas do esoterismo, do ocultismo, da teosofia. E nesta época, ouvintes do nosso programa, estamos trazendo para vocês temas das ideias de Helena Petrovna Blavatsky, a grande amanuense dos Mahatmas, dos mestres da sabedoria e da compaixão. Ideias essas publicadas nas suas obras magnas, como A Doutrina Secreta, como Isis Sem Véu, como A Voz do Silêncio, e muitos outros escritos que hoje estão coligidos em 14 volumes, ouvintes, e mais um volume de índice com cerca de 600 páginas cada um, de 500 a 600 páginas. É uma obra realmente portentosa, ouvintes, que traz milhares de citações, e realmente trazendo muita informação que veio de primeira mão, diretamente dos mestres, passando pela mente de Blavatsky, que teve, segundo ela mesma, apenas o trabalho de enfeixar com um laço decorativo todas aquelas ideias que os Mahatmas transmitiam diretamente na sua mente. E é nesse espírito, ouvintes, que estamos aqui, sempre baseados, ancorados na liberdade de pensamento, na busca por uma vida mais espiritualizada, mais harmonizada. Todos nós estamos nesse caminho e nós estamos trazendo, ouvintes, nesses últimos programas aqui informações sobre temas realmente muito importantes. Ontem nós estávamos falando exatamente sobre a natureza da magia, que é um tema que muitas pessoas procuram e nem sempre, ouvintes, elas são realmente bem esclarecidas a esse respeito. Pois antes de tudo, ouvintes, antes de qualquer prática nas ciências ocultas, é necessária a pureza, a purificação, a elevação espiritual, porque senão, ouvintes, se o indivíduo pisar nessa escada que leva à evolução espiritual com os pés ainda enlameados pelo egoísmo, pela fixação no seu próprio eu mortal, o indivíduo realmente tem muitas possibilidades de se transformar, ao invés de ser um ente para o benefício de toda a humanidade, de se transformar num feiticeiro, em alguém que usa poderes, conhecimentos ocultos para o seu próprio benefício. E continuando, ouvintes, nessa linha de raciocínio, hoje Blavatsky vai nos trazer algumas ideias muito interessantes, começando aqui com a sua exposição sobre os poderes sobrenaturais. A esse respeito, Blavatsky nos diz aqui: numerosas e várias são as seitas na China, no Sião, na Mongólia, no Tibete, na Caxemira e na Índia Britânica, que aquela época, né, que Blavatsky escrevia era a Índia Britânica, que dedicam suas vidas ao cultivo dos assim chamados, né, entre aspas, poderes sobrenaturais. O escritor Semedo, discorrendo acerca de uma dessas seitas, os Taosé, diz, abre aspas, pretendem, através de certos exercícios e meditações, recobrar a juventude e outros chegar a ser Xian Xian, que é a mesma coisa. Fecha aspas. Beatos terrestres que podem satisfazer todos os seus desejos, gozando ao mesmo tempo da faculdade de transladar-se de um lugar para outro, por distante que seja, com facilidade e prontidão. Essa faculdade refere-se à projeção da entidade astral, numa forma mais ou menos materializada. Porém, não é com certeza a locomoção do corpo físico. Esse fenômeno não é mais milagroso que o reflexo da imagem num espelho. Ninguém pode perceber em tal imagem uma partícula da matéria. E todavia, ali está nosso duplo, refletindo fielmente até cada um de nossos fios de cabelo. Se através dessa simples lei de reflexão pode ser visto o nosso duplo num espelho, quanto maior e mais real não é a prova de sua existência dada pela arte da fotografia. O fato de que nossos físicos não tenham encontrado meios de tirar fotografias a longa distância não é uma razão para afirmar que esta seja uma aquisição impossível para aqueles que encontraram esses meios no poder da própria vontade humana, desligada de qualquer tipo de interesses mundanos. Então, Blavatsky nos fala que inicialmente ouvintes de certos magos, certos feiticeiros, que sem muita ética, sem muita noção realmente de que se pode estar prejudicando a outras pessoas, usam o poder da projeção astral para aparecerem no seu duplo etérico, no seu corpo astral, a distância para outras pessoas, causando muitas vezes perplexidade, e coisa essa que costuma ocorrer nos momentos da morte, né, de pessoas que sejam muito apegadas aqui a certas pessoas, a certas situações. Muitas vezes o morto, né, ainda nos seus últimos instantes do físico passando para o mundo astral, ele procura, ouvintes, os seus entes queridos e aparece na forma de um fantasma e causa essa perplexidade, esse espanto, muitas vezes o terror para aquelas pessoas às quais ela aparece. Então Blavatsky sustenta, ouvintes, e hoje, passado mais de 100 anos que esses textos foram escritos, fica realmente muito claro que a projeção astral, ouvintes, é uma realidade. Hoje, milhões e milhões de pessoas não só fazem naturalmente a projeção astral, mas também, ouvintes, há extensos estudos que até praticamente trazendo ao nível de uma para a ciência, né, da projeção astral, a chamada projeciologia, que estuda os fenômenos da projeção, como ela se processa, o que a facilita, o que a dificulta e o que o indivíduo realmente pode fazer de bom com esse poder que, na verdade, todos nós possuímos. Ou seja, a projeção astral não é uma faculdade de alguns poucos. Na verdade, todo ser humano se projeta no plano astral quando está repousando. A diferença, ouvintes, é que a maior parte das pessoas não se recorda dessa projeção astral, porque há certos bloqueios naturais que muito sabiamente a natureza impôs aos nossos corpos invisíveis, impedindo não só que nós nos recordássemos dessas projeções, mas também que muitas influências astrais que nós estamos, ouvinte, no, no, no plano astral, sujeitos dioturnamente, nós estamos recebendo cargas, informações, energias conscientes ou inconscientes transmitidas por pessoas, por animais, pessoas não só encarnadas como desencarnadas, animais não só do físico, mas também a verdadeira fauna, né, do plano astral, está carregada de elementais, tanto naturais quanto artificiais, e essas informações no plano astral, ouvintes, são muito fortes. Então há um bloqueio, principalmente no duplo etérico, que impede que essas informações, ouvintes, cheguem ao nosso sistema nervoso e seja processada pelo nosso cérebro. Sem o que, ouvintes, muitas pessoas realmente não suportariam e rapidamente degenerariam para a loucura. Então, ouvintes, não desejem abrir essa tela etérica, né, que há ao nosso redor, que impede que a maior parte das energias astrais atinja o nosso sistema nervoso, porque muitos realmente ficaram loucos, ficaram insanos com toda essa informação. Então, se nós estamos fechadinhos, ouvintes, não estamos ouvindo, nem vendo, nem sentindo nada do astral, a não ser aquelas pessoas mais próximas a nós, essa é a condição natural com a qual nós devemos viver e conviver com as outras pessoas. Incluir no cérebro a informação astral, ouvintes, que além de tudo, já não bastasse todas essas questões, ouvintes, a visão astral, ela é tetradimensional, ou seja, são quatro dimensões que confundem realmente o nosso cérebro tridimensional, que não sabe se a pessoa está indo, se está vindo, se está indo para cima ou para baixo. Fica uma coisa realmente muito confusa, que para o cérebro poderia ser uma questão de sofrimento. Mas continua aqui Blavatsky nos dizendo o seguinte: nossos pensamentos são matéria, diz a ciência. Toda energia produz uma perturbação maior ou menor no espaço. Portanto, como cada homem, da mesma forma que todos os seres vivos e até os objetos inertes, possui uma aura produzida pelas suas próprias emanações, que o circunda e que pode ser deslocada, por um simples esforço da vontade, transladar-se para onde quiser, porque seria cientificamente impossível que seu pensamento, regulado, intensificado e guiado por aquela magia poderosa, que é a vontade, desde que seja educada, possa assumir forma corpórea durante um certo tempo e aparecer diante de alguém, né, como uma duplicata do original, pergunta Blavatsky, né? Ou seja, realmente, como esses personagens que Madame citou, a força da nossa vontade também faz com que esse duplo etérico se projete. E quando, ouvintes, pela evolução espiritual, essa tela etérica se rompe e o cérebro físico, né, o sistema nervoso, passa a incluir a informação dos planos invisíveis, a pessoa realmente passa a compreender o quão vasto é, em realidade, o mundo espiritual, os seus diversos planos. Porque aqui na terceira dimensão, nós somos realmente muito limitados, inclusive em termos espaciais, em termos de medidas e de deslocamentos, porque nós não podemos acelerar a uma velocidade muito grande, senão nossos vasos sanguíneos estouram e nós temos derrames, temos hemorragias e nem sequer a nossa mente, ouvintes, ainda está preparada para isso. Então, continua aqui Blavatsky. Esta presentificação pelo estado atual da ciência é, por acaso, algo mais inconcebível do que a fotografia ou o telégrafo? Há menos de 40 anos, ou o telefone, e há menos de 14 meses, né, as novas tecnologias, né, estavam sendo colocadas, ouvintes. Primeiro surgiu o telégrafo, e depois surgiu o telefone, e Blavatsky justamente defende essa ideia de que realmente a projeção astral é uma realidade e que a nossa tecnologia, na verdade, a imita, né, mimetiza a capacidade que nós temos, ouvintes, nos corpos sutis de nos projetarmos, né? E ela vai ainda nessa linha de raciocínio. Se a placa sensível, né, que era usada para tirar as fotos, né, se a placa sensível pode, com tanta minúcia, apropriar-se da imagem de nossos rostos, esta imagem deve, neste caso, ser algo substancial, ainda que não sejamos capazes de percebê-lo. E se podemos, com auxílio de instrumentos óticos, projetar nossas imagens sobre uma parede branca, a uma distância de várias centenas de pés por vezes, não existe razão alguma para que os mestres, né, os adeptos, os alquimistas, os sábios da arte secreta, não existe motivo para que eles não tenham encontrado aquilo que os homens da ciência negam atualmente, mas que com certeza podem descobrir amanhã. Isto é, um modo de projetar eletricamente seus corpos astrais instantaneamente através de milhares de milhas do espaço, deixando suas casas materiais com uma certa porção do princípio vital, animal, para conservar a vida física e trabalhando com seus corpos espirituais e etéreos, trabalhando esses corpos de forma tão segura e inteligentemente como quando revestidos de sua cobertura carnal. Existe uma forma de eletricidade muito mais elevada do que aquela que nós conhecemos na matéria. E esta eletricidade sendo a única conhecida por nós. E um grande número de correlações desta última permanecem ainda ocultas para o olho físico do homem moderno e ninguém pode dizer onde suas possibilidades terminam. Será, ouvintes, a nova fronteira realmente da ciência adentrar nesse mundo que para nós é o mundo dos espíritos, o mundo dos seres desencarnados, e muita fantasia realmente se faz a esse respeito, mas o fato, ouvintes, é que dioturnamente nós nos projetamos nesse mundo. Nós existimos no mundo astral simultaneamente com a nossa existência aqui na matéria. É claro que o foco da nossa vida está aqui no corpo físico, na nossa sobrevivência, na nossa família, no nosso emprego, nas nossas práticas espirituais. Mas saibam, ouvintes, que as pessoas que estão lá do outro lado, no plano astral, têm tantas preocupações, né, superiores quanto nós. Ela só não tem a preocupação de trabalhar para ganhar dinheiro ou de correr, ouvintes, com esse dinheiro atrás de alimentos, nem de pagar impostos, recolher tributos, manter contas bancárias, né, pagar assinaturas, que aqui no plano físico, infelizmente, o sistema econômico ainda não reflete o que o ser humano realmente é. Quando a espiritualidade voltar a ser o governante desse planeta, creio que voltará o foco da atenção com relação aos valores, não para os objetos, mas sim para as pessoas, para suas consciências, para a sua memória, a sua capacidade de aprender e de ensinar, que é tão mal paga, tão mal remunerada pelo Estado, tanto nos municípios quanto nas dimensões estaduais. Os professores, obviamente, não são tão bem recompensados quanto deveriam ser. Mas, ouvintes, nós também vivemos nesse outro mundo, devemos estar preparados para ele, mesmo que os nossos sentidos estejam nos embotando diariamente. A cada copo d'água que nós tomamos, ouvintes, o metabolismo da digestão fecha a nossa percepção para os outros mundos. É por isso que o jejum é uma porta, ouvintes, que se abre para a percepção dos mundos espirituais. No dia que vocês quiserem ter as suas próprias experiências místicas, ouvintes, façam jejum, passem alguns dias só tomando água, sucos, e quem sabe fazendo um lanche muito, muito leve, fazendo assim, ouvintes, com que haja limpeza nos nossos intestinos, que os nossos intestinos são como se fosse o cérebro inferior, né? Aquelas voltinhas do intestino são semelhantes às voltas que nós vemos nos nossos cérebros, né? Eles estão conectados, mas o cérebro, ouvintes, tem a natureza, o objetivo de discernir todas essas forças que estão no universo, enquanto que a estátua da deusa grega, e que é o nosso ser interno, ela tem esse poder de receber, ouvintes, algo muito mais profundo. E Blavatsky continua aqui, ouvintes, falando agora apenas algumas poucas letras a respeito da taumaturgia adquirida. Segundo ela, ela nos diz o seguinte: a prece e a contemplação unidas ao ascetismo são os melhores meios para se chegar a ser taumaturgo quando inexiste a iniciação. Por prece contínua, pelo cumprimento de determinado objetivo, se concretizam em magia inconsciente a vontade interna e o vivo desejo. Pois a taumaturgia, ouvintes, é assim como a teurgia, né, que é a prática do taumaturgo, é o lado, ouvintes, prático daquilo que nós chamamos de teosofia. Teosofia é um saber transcendental que está nos mundos invisíveis, nos mundos completamente sem forma, né, nos planos arupa, nos planos abstratos, mas quando a sabedoria divina desce até a nossa mente concreta, ela toma formas, ela se torna poesia, se torna religião, se torna filosofia, se torna a literatura teosófica e finalmente se transforma em sabedoria. Mas, ouvintes, a sabedoria divina, que é a teosofia, também pode descer mais um degrau. Ela pode vir até o plano astral, ao plano das emoções, e o indivíduo que é verdadeiramente taumaturgo, que tem um mestre, um instrutor, né? Ele pode, ouvintes, vibrar, pode orar, como muito bem disse Blavatsky, e abençoar a sua própria raça, a nossa civilização humana. E chega também, ouvintes, a sabedoria divina até o plano físico. E nós sabemos que há práticas ascéticas, ouvintes, as práticas meditativas, as quais só um experimentado mestre pode realmente diagnosticar para o indivíduo de uma maneira muito correta qual é a postura física, né? Ou como diriam os yogis, qual é a asana, né? A postura meditativa que é mais adequada para o indivíduo atingir os objetivos superiores da manifestação taumatúrgica. E quando, ouvintes, inexiste esse instrutor, que na verdade é aquele instrutor que finalmente, sendo ele realmente um mestre da grande fraternidade, ele irá conceder, irá levar o indivíduo, não tanto no físico, mas principalmente no astral, para ser verdadeiramente iniciado. O que significa isso? Se iniciar é entrar num novo nível de consciência, ouvintes. Passar a perceber mais, e isso só é possível com a energia dos mestres que são padrinhos e do iniciador que recebe o bastão do mestre instrutor do mundo, que é o Senhor Maitreya, e confere, ouvintes, as aberturas de determinados chakras e também abençoa os objetos que porventura o discípulo traga, e ele passa a ter equipamento, ouvintes, para trabalhar com muito mais energia. Então, mesmo aquele que não tem mestre, pela devoção, pela elevação espiritual, ele pode, ouvintes, entrar nos planos invisíveis e ser presenteado com a figura do guru secreto. O guru que está esperando que o discípulo se erga, que ele floresça, ouvintes, como a flor de lótus, que tem as suas raízes fixadas no lodo, no barro de um lago, de um córrego ou de um rio, e estando fixa naquela terra, muitas vezes barrenta, mas o seu caule se estende, passa pela água, que representa o plano astral, e chega até o ar, desabrochando como uma flor. E simbolicamente aí, ouvintes, está explicada como agem os verdadeiros teurgos, né? Porque eles realmente contam com essa figura extraordinária que é o mestre pessoal. Mas aquele que começa essas práticas sem ter um mestre, invariavelmente ele o terá. Por menor que pareça aos nossos olhos, por mais insignificante que a luz espiritual seja, ela é muito melhor, ouvintes, do que não ter luz alguma. E no nosso programa, ouvintes, Lux Esotérica, nós sempre estamos muito satisfeitos de estar a serviço da busca espiritual dos amigos e amigas. E é chegada aquela hora do intervalo, enquanto eu refresco aqui a minha garganta, um pouco de água mineral, ouvintes, vocês vão ficar com aquele nosso convite da Lever, sempre tradicional. Estamos aguardando aqui a sua inscrição, ouvintes, para que possamos receber o seu apoio e devolver essa energia a nós confiada com brindes e associação realmente muito interessantes. Vamos ao intervalinho e voltaremos já com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje.

aos nossos comunicados, às frases de sabedoria dos mestres. Lá nós publicamos os vídeos aqui e os áudios do nosso programa, e sempre que é acrescentada alguma palestra, algum texto, no site da Levir nós colocamos lá, ouvintes, sempre um ponto de encontro dos buscadores da verdade, o grupo da Levir no Facebook. Façam parte, ouvintes, e a Rádio Esotérica FM, 24 horas por dia, tirando uma hora aqui do nosso programa, então é 23 horas por dia, ela está trazendo a música da nova era, a world music, a new age music, a ambient music, isso no canal principal. Além disso, nós temos mais 4 canais de música: música clássica, música popular brasileira, mantras e cantos gregorianos, ouvintes, tudo isso para a sua qualidade de vida, para curtir aí na sua navegação na internet. Tudo isso é possível, ouvintes, com as associações, as semestralidades que nos são confiadas pelos associados da Levir, que equivale a R$15 mensais, ouvintes. É uma verdadeira merreca, realmente, mas que juntando aí um bom número de associados, simpatizantes, nós conseguimos bancar aqui as nossas transmissões, que estão ficando cada vez mais caras, né? Porque toda essa transmissão, ouvintes, ela é mantida através de servidores lá nos Estados Unidos, que são adquiridos, né, alugados em dólar, e o dólar, ouvintes, infelizmente, com a economia do jeito que está cada vez mais caro, mas os nossos associados têm realmente contribuído para que a nossa programação seja possível, ouvintes. Mas vamos continuar aqui com os nossos estudos. Estamos trazendo para vocês ideias de Madame Helena Petrovna Blavatsky nas suas obras magnas, e estamos falando, continuando o que se iniciou ontem, falando de magia, de taumaturgia, de projeção astral, e agora ela vai falar aqui sobre as transmissões mágicas, ouvintes, e um relato bastante interessante que Blavatsky nos faz. Ela diz o seguinte: os almocreves nos dizem que os animais jovens não devem ser postos com os adultos, e os médicos inteligentes proíbem os pais de manter o filho em sua própria cama. Quando Davi era velho e fraco, reanimaram-se suas forças vitais pela colocação de uma jovem no leito do rei, em íntimo contato com ela, para que pudesse absorver o seu vigor. A última imperatriz da Rússia, do atual imperador da Alemanha, estava tão debilitada em seus últimos anos de vida que os médicos aconselharam formalmente que tivesse todas as noites uma camponesa sã e robusta em sua cama. Quem quer que tenha lido a descrição feita pelo Dr. Kerner acerca da vidente de Prevost, a senhora Halfley, lembrará bem as palavras desta. Dizia que somente mantinha sua vida graças à atmosfera das pessoas que a rodeavam e às suas emanações magnéticas, que se avivavam extraordinariamente em virtude de sua presença. A vidente era, com certeza, um vampiro magnético que absorvia, atraindo-a para si, a vida de todos aqueles que eram bastante fortes para ceder-lhe parte de sua vitalidade em forma daquilo que simbolicamente é chamado o sangue volatizado, né? Que na verdade se trata da matéria física etérica, né? Que circula à nossa volta como uma aura azulada, né? A aura da saúde. E quando a pessoa não está saudável, ao invés de ter um azul intenso e elétrico, ela fica um azul esbranquiçado. E quando a pessoa está fraca mesmo, ela fica até fica com falhas. E é daí, ouvintes, que surge o verdadeiro vampiro energético, né? Mas conclui aqui Blavatsky. O Dr. Kerner observa que essas pessoas ficavam mais ou menos afetadas por essa perda de forças. Com esses exemplos familiares acerca da possibilidade de que um fluido sutil seja comunicado de um indivíduo para outro, ou as substâncias tocadas por esse indivíduo, torna-se menos difícil compreender que através de uma determinada concentração da vontade, um objeto que de outra forma seria inerte pode ser dotado de uma energia protetora ou destruidora, segundo seja o objeto que se propõe. As verdades subjacentes nos mistérios ocultos serão tomadas como imposturas por um milhar de leitores, e talvez apenas um poderá estimá-las em seu verdadeiro valor. Isso é muito natural e justifica o voto de silêncio dos pitagóricos, que eram renovados a cada 5 anos, pois de outra forma a sociedade assim chamada culta, né, cujos 2/3 se consideram obrigados a crer desde a aparição do primeiro mestre, metade do mundo engana a outra metade. Então, essas pessoas afirmariam seu tradicional e hereditário direito de apedrejar aquele que seja inovador. Talvez tão triste fato dê maior força àqueles que, aplicando precipitadamente o célebre axioma de Carlyle sobre a necessidade do vulgo, precatam-se de se contar entre as exceções e olham a humanidade como uma mistura de idiotas e canalhas. Porém, isto pouco importa. O desquite dos ocultistas e de sua ciência secreta está sendo preparado lenta e firmemente por si mesmo, no coração da sociedade, hora a hora, dia a dia e ano a ano, em forma de 2 ramos colossais: o espiritismo fenomênico e as práticas da Igreja Romana. Os fatos aparecem frequentemente entre as ficções. As várias modalidades de erro constringem a semelhança de uma enorme boa ao gênero humano, intentando afogar com sua flagelante cauda toda aspiração à verdade e toda ânsia de luz. Porém, o erro somente tem potencial superficial, posto que não pode afundar a natureza oculta que cinge o globo em todos os sentidos, sem exceção de um só ponto. E por fenômenos ou milagres, pelo aliciamento do espírita ou do padre, o ocultista triunfará antes que nossa época chegue ao triplo centenário de Saturno do ciclo ocidental na Europa, ou seja, antes do término do século XXI. Na verdade, o manto do passado remoto não está morto, apenas repousa. O esqueleto dos sagrados carvalhos druídicos ainda pode retornar a uma nova vida, como brotou formosa espiga de grão de trigo encontrado no sarcófago de uma múmia 4 vezes milenar. E por que não? A verdade é muito mais estranha que a ficção. Pode vingar-se inopinadamente e humilhar a arrogante presunção de nossa época, provando que a fraternidade secreta, né, a fraternidade branca, não se extinguiu com os filaleteus ou com a escola eclética, né, dos primeiros séculos da era cristã. Que ainda existem gnósticos na terra e que não são muitos seus discípulos, muito embora permaneçam ignorados. Tudo isto pode ser feito por um ou mais dos grandes mestres que visitam a Europa, enganando por sua vez os presunçosos burladores e detratores da magia. Vários escritores notáveis mencionaram essa fraternidade secreta e dela se faz menção na Real Enciclopédia Maçônica de Mackenzie, né? Famoso maçom. E Blavatsky disse isso tudo, ouvintes, para deixar bem claro a realidade da transmissão da energia entre os corpos, né? Ou seja, o ser humano não é constituído apenas de substância material. Ele tem energias que o circundam. Os clarividentes podem ver essas energias. Os animais também podem sentir e podem ver muitas vezes essas energias. E nós impregnamos os objetos, os ambientes, as outras pessoas com as nossas energias e com a força da vontade, quer consciente ou inconscientemente, nós enviamos essas energias para as outras pessoas. Mas esse fenômeno, ouvintes, aqui referido por Blavatsky, né, que é o vampirismo energético, é uma situação, ouvintes, que acontece muito, é mais comum do que nós supomos, porque muitas vezes nós realmente não atentamos ao fato de que nós sempre estamos tirando a energia de alguém. Quer nós estejamos tirando a energia material, porque é isso que a criança faz desde o útero da mãe, ouvintes, e depois nos anos da primeira infância. A criança suga o peito da sua mãe, tirando dela os nutrientes, os agentes que vão reforçar a sua imunidade, e não há alimento melhor do que o leite materno para a criança. Depois, e também, a criança, o adolescente, vão formar a sua psique, a sua composição da sua consciência, principalmente das emoções, dos sentimentos da mãe e do pai, né, vampirizando essas energias emocionais, apesar do termo vampirizar possa soar um pouco forte demais, mas é uma, por assim dizer, ouvintes, uma antropofagia que realmente acontece, né? Nós estamos sempre consumindo a energia de outros seres humanos e mais para frente a criança vai se transformando em adulto, né, passando pela adolescência, e vai consumindo dos seus professores, dos seus estudos, também a matéria mental com a qual ela se conforma. Mas o verdadeiro estado crítico, ouvintes, foi mencionado aí por Blavatsky, são aquelas pessoas doentes, que estão debilitadas de vitalidade, e elas, ouvintes, são obrigadas a extrair essa vitalidade das pessoas próximas, né? E isso, na verdade, é um vampiro inconsciente. O pior mesmo, ouvintes, são os vampiros conscientes, aqueles vampiros que sabem, ouvintes, que têm técnica para extrair das pessoas a sua energia, né? São pessoas normalmente muito pegajosas, né? Porque o toque físico é uma maneira de extrair e fazer o primeiro contato para extrair a energia do outro, né? Percebam isso, principalmente pelo lado esquerdo, né? Que é a região do corpo que recebe as energias, né? Então, ouvintes, se vocês forem tocados pela mão esquerda, pelo braço esquerdo de uma pessoa desagradável, que começa a te incomodar com o seu toque, né, da sua mão esquerda, saibam, ouvintes, que ali pode estar um vampiro, apesar de ser muito raro isso, né? Não se permitam ser tocados, nem fiquem, né, com essa pessoa à esquerda de vocês, porque vai ser a posição preferida do vampiro para extrair a energia de vocês. No caso dos enfermos, que foi aí mencionado por Blavatsky, também o enfermo, ele necessita de vitalidade que ele não está conseguindo processar no seu chakra esplênico, né, que fica por cima do baço. Então, o doente, ele realmente retira a energia da vitalidade, né, do prana das pessoas que o visitam ou das pessoas que estão próximas. Esse é um vampirismo benigno, necessário, e é por isso, ouvintes, que nós vamos visitar os enfermos, não só para alegrar a sua mente, mas também para dar energia para aquela pessoa enferma. Por isso que é importante nós ficarmos do lado esquerdo do doente, segurar a sua mão esquerda e permitir a ele, ouvintes, extrair a vitalidade do nosso corpo, mesmo que a gente saia dali cansado, exaurido, né? Muitas pessoas nem vão aos hospitais porque tem uma aversão a esses ambientes onde realmente a nossa energia é muito sugada, mas aqueles parentes, aqueles amigos que estejam internados merecem a nossa visita para que a gente doe realmente essa energia para eles. E na magia, ouvintes, com certeza um indivíduo pode impregnar os objetos e lançar essa energia à distância com o poder da sua mente. Então nunca devemos esquecer isso, porque muitas vezes inconscientemente nós estamos pensando em alguém e imaginando que isso está acontecendo só na nossa mente, mas se o pensamento for muito fixado, for um pensamento concentrado, nós estaremos nos colocando em rapport, ou seja, em conexão energética com aquela pessoa a qual nós estamos pensando, e vai fazer, ouvintes, isso com que nós transmitamos energias etéricas, energias astrais, energias mentais para aquela pessoa. E principalmente as pessoas que têm laços sanguíneos, né, laços familiares, estão permanentemente conectadas, e nós podemos incluir outras pessoas nesse círculo desde que nós cruzemos, assim, entre aspas, o nosso sangue com elas, o que se dá quando nós temos um contato físico muito forte com aquela pessoa, um contato emocional muito forte, um contato mental muito forte. Então nós sempre estamos fazendo essas ligações, ouvintes, que é realmente algo que está no campo do mundo da magia, né? E nós temos que entender, ouvintes, que a energia do universo é uma só, né? E que o que vai diferenciar se essa energia vai ser benéfica ou maléfica serão as nossas intenções, será o uso que nós fizermos dela. E são três correntes de energia poderosíssimas que vêm do Sol, ouvintes, que emana o prana, né, diretamente do Sol, a vitalidade, que entra no nosso corpo é regulada a sua entrada pela nossa respiração. É muito importante nós aprendermos a respirar, a introjetar em nós não só o oxigênio, que um quarto do ar que nós respiramos é consumido pelos nossos cérebros. Então a consciência física depende muito de uma boa respiração, mas também essa vitalidade que vem do sol entra pelo chakra esplênico, chakra do baço, que não tem uma atividade física muito forte, mas a atividade energética dele é muito importante. É o chakra do nosso baço que distribui as sete facetas do prana que vem do sol para os sete grandes centros, os sete grandes chakras. E a outra energia, ouvintes, que vem do sol é a Kundalini solar, que tem também um retrospecto com a Kundalini que vem do centro da Terra, pois o centro da Terra é um sol em miniatura. Ele tem a mesma substância da formação do sol. Essa substância está lá presa, mas está quente, está incandescente. É metal, ouvintes, quente, incandescente, girando a centenas de metros por segundo. E é isso, ouvintes, que gera o campo eletromagnético da Terra, sem o qual não poderia haver a vida aqui no planeta Terra. É devido a esse sol oculto, esse sol interno do planeta Terra, que essa energia que nós chamamos Kundalini vem do centro da Terra e vem também do sol. E a terceira grande energia é chamada o Forhat. Forhat, que é a base, ouvintes, de todas as outras energias, é a eletricidade cósmica que galvaniza e que agiliza, ouvintes, como se fosse a força da vontade espiritual, todos os processos. E é muito difícil de manipular essa energia do Forhat, só realmente os mestres conseguem. E é justamente sobre os mestres, ouvintes, que nós vamos falar nos nossos próximos programas. Espero ter a audiência de vocês, que nós vamos falar dos Mahatmas, que forças eles empregam. A Blavatsky vai nos citar sobre a passagem de um mestre, na sua experiência que ela teve, experiências reais que Blavatsky teve com os mestres, o que eles desejam, ouvintes, para que eles estão trabalhando, para que os mestres velam e oram diariamente. Será o objeto do nosso programa, para o qual nós aguardamos a audiência de vocês, amigos, e falamos mais hoje sobre magia, sobre essas forças ocultas da natureza. Esperamos que os nossos amigos e amigas possam estudar pessoalmente a Doutrina Secreta, Ísis Sem Véu, A Voz do Silêncio e outras obras de Blavatsky, quiçá até a sua obra coligida, né, que são os 14 volumes mais um volume de índice, são 15 volumes ao total, com muita sabedoria que ficou demonstrada, ouvintes, por essa prolífica obra de Madame Helena Petrovna Blavatsky, a quem nós prestamos nossos sinceros agradecimentos, nossa admiração por ter inspirado tantos e tantos buscadores para reencontrar a senda desse progresso magnífico, ouvintes, iluminada pela doutrina teosófica. E para finalizar, vou convidá-los para nós elevarmos a nossa consciência, uma vez mais evocando a chispa divina que está nos nossos corações, ouvintes. Vamos sintonizar esse ponto e vamos procurar compreender, internalizar e realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos diz o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita os nossos corações. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós, unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz, paz, paz, paz a todos os seres. Namastê, Om Shanti. Amém, queridos ouvintes, que o Espírito da Verdade, que é evocado com essas palavras mágicas, o Om, o som do universo, Shanti, a paz e Amém, ou Aman, como diriam os egípcios, o Espírito da Verdade, Amon, com que os egípcios terminavam as suas frases e que os cristãos também usam no final das suas frases de sabedoria, dizendo que aquilo que foi dito é verdade. Então, que essa verdade, ouvintes, se desperte e os liberte aí dentro dos vossos corações, que a luz esotérica brilhe cada vez mais. A todos nos despedimos, desejando um ótimo final de noite, um bom repouso e muito bons estudos para todos vocês. Os deixaremos agora com a programação musical interativa aqui da Rádio Esotérica FM. E aqui, ouvintes do seu amigo, do seu condiscípulo, Osmar de Carvalho, segue aquele forte, aquele fraternal, um caloroso abraço para todos vocês. Uma boa noite. Os aguardamos na próxima edição do programa Lux Esotérica. Até lá, amigos e amigas ouvintes.